te quero ao meu lado. Sua vida é minha vida. Eu sinto tua presença. Te adoro. Eu não posso mais viver sem você, Jesus Cristo. Meu amigo, te quero ao meu lado. Sua vida é minha vida. Eu sinto tua presença. Te adoro. Eu não posso mais viver sem você, Jesus Cristo. Preciso de você, meu amigo. Jesus Cristo. Preciso de você, meu amigo.